mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto. Tá com medo porque veio. Não mexe com quem tá quieto. Yo. Não mexe com quem tá quieto. Yo. Não mexe com quem tá quieto. Yo. Tá com medo porque veio. Eu vim de lá do CT, onde os niggas pula muro. Nem tem te paga pra ver. Cai do cavalo com tudo, sem essa de lavar as mãos. Porque esse jogo é sujo. Brincar de polícia ladrão, reflete ação sem futuro. Os bico liga ao 9-0, cambate de dedo duro. PM enquadra na quina, jogo verde pra colher o maduro. A mente tem que tá preparada, pro vacilo não ser imaturo. Nada nessa vida é de graça, a cobrança é feita no escuro. É o seguinte, 4:20, fire no THC. O pior cego não enxerga, ele enxerga e não quer ver. Essas rimas contamina a mente dos FDP. Então me digas com quem tu andas, que eu direi. Quem és você, que se foda o que passa na TV. Nossa história é manchada com muito sangue. Aqui não é Hollywood, dá pra ver. Causa efeito, estilo bang bang. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Muito respeito a minha gangue, que não costuma retroceder. Yo. Eles acham que sabem de tudo, no final eles não sabem nada. Sua mente é o mais forte escudo, imune a quaisquer palavras. Não mexe com quem tá quieto, não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto, tá com medo porque veio. Não mexe com quem tá quieto, yo. Não mexe com quem tá quieto, yo. Não mexe com quem tá quieto, yo. Tá com medo porque veio, tipo faixa de Gaza. Todo dia guerra declarada, tenta a sorte pra ver. Pro seu rumo vai ser só rajada. Diferença de classe é o que leva os menores pra batalha. Não confunda o sorriso, que a maldade na mente não falha. Sei que aqui o chicote estrala, propaganda enganosa que nada. Antes briga resolviam na mão, hoje tretas acabam em bala. O perigo começa na fala, atitudes que deixam só fala. Vejo muitos pagar de bandido, no final só deixaram mancar.